Foi na proa de Bonf para a chegada a Bonf, reporte para a descida. Sinal 2-3, retração para evitar tráfego. Curva à esquerda para o A1970. Se falhar as comunicações, após 80 milhas afastado de Salvador, reassuma a navegação na proa de bridge. Esquerda 1970, em caso de falha, após 80 milhas, confirme. Após 80 milhas afastado de Salvador, reassuma na proa de bridge. As 80 milhas são afastadas de Salvador, proa de bridge, 6213. Conduto 3, contact Recife Center, 125, decimal 1, infanível 133, decimal 95. 125, decimal 1, infanível 133, decimal 95, conduto 3. Senna 6213, informa o tráfego chegou à sua direita, 1h09, passando o nível de voo 150 para 360, é o ECO 145 da Força Aérea Brasileira. Paciente, tem aeronave no TQ Azul, 6213. Base de posse do coro na patrão. Afirmativo, 100 graus no 49. Graças. 5. Recife 251, alterna 3395, 6213. Correto, 6213. Direta rotatória Mike Beck. Mantenha os corredores, Vitor Mike Beck. Autoriza a pro direta pro Mike Beck rotatória. Autorizado, Vitor Mike Beck, direto pra rotatória. Rotatória, pega. Patrona, solo aos 3, fecha 1-2 no mesmo lado. Cruza 9, vou na patrona. Solo, Salvador, bom dia, vou na patrona. Solo 941, autorizado táxi de Alfa e Juliette para o gate 08. Alfa Juliette 08 para o na patrona. Sam 3144, voe direto Duna, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Sam 3144, voe direto Duna, 1093, confirma que está livre das mínimas. Está livre dos mínimos de altitude, velocidade de TAP, Sam 3144. Pode estabilizar, 3144. Objeto 6721, 3 milhas para o marcador externo, chame torre 1118.95. 8-1-5-6-7-2-1 1-1-8-9-5-6-7-2-1 9-5-9-7 Salvador, Papatango, November Yankee Mike, tem que mandar a batalha para o Grosso. Papatango, November Yankee Mike, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, reporte para IP. November Yankee Mike, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, reporte para IP. Estou confirmando o vento, por gentileza. Uma centena com 15 nós. Tá bom, tá bom, tá bom. patrão. Obrigado. Livre pouso no zero. Tango, X-ray aqui. India Bravo, Squawker Dance, clear de maré. Arrive descending para level 050, QNH 103. Nós 41, informo que estamos aguardando a coordenação da infraero para mudança ou aguarda do seu gate. Aguardo, não aguardo. O 941 irá aguardar a liberação do seu gate, informa que a aeronave da mesma companhia iniciou o pushback nesse momento. Posiciona agora, 941. Papatango, X-ray, India Bravo, FireDirect e TAP. Salvador, 3283, assina identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 060, QNH 103. Quebec, todo autorizado, pista na 7, 8, 90 graus, com 15. Autorizado na 7, Quebec, prendista. Falou, Salvador, muito boa tarde, é 6721, livrando você escuta. 6721, não autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, após prosseguirá para o gate 04 do pátio principal. Alfa, Kilo, após conseguir a próxima taxa. Alfa, Kilo, seguirá para o pátio 3, após para o gate 04 no pátio principal. Gente, Alfa, Kilo, pátio 3. Gate 04, obrigado. Boa tarde, Tan 3605, autorização São Paulo Congonhas. 605, informação em curso é aquilo. Pronto, cota? Pronto, cota 3605. 605, autorizado Salvador para Congonhas, via o Pesolo 16. Após de acordo com a rota prevista no plano de voo, o nível autorizado é o 360, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída da Elza e da Bridge, em Bridge intercepta o peso 16, transponder 5053, controle 120 decimal 8. 360 autorizado, via peso 16 até PHZ, DCT, Prive, decolada no 0, com curva direita da Elza. Após Bridge 5053, no transponder 208, controle 3605. 3605, contingimento correto, reposto pronto para puxa e estacionamento. Voltará para puxa e estacionamento 3605. Solo, gol 9046, pronto, para o Rio do Sul, a bordo 137, eu tenho o Galeão, autonomia 0639. 9046, aguarde para início do táxi. 6721, não tem condições de utilizar o táxi para o gate 04? Agilizando, 6721. Novembro, como é que está passando o trabalho de Paris na prova da rotatória? Novembro, em que mais reporte na rotatória visual com campo, mantendo os corredores visuais. Reportará na rotatória visual com campo. Boeing 737 da web, autorizado continuar o táxi até o ponto de espera, no mesmo chamarato em frequência 1-1-8-95, altímetro 1-0-1-3. 1013 está autorizado até o através 06, quando aguarda a passagem da web, e aí autorizado até o ponto de espera da 1-0, que também está autorizado. TAP 3000, peça 3283. Bolo 924, acende a indicação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que negar no 093. Bolo 924, número 4 na aproximação, mantém a chegada. Torre 1, 1-8-95, 9-9-5, mais. Arara 00, desça para nível de voo 050, que é legal no 0-1-3. Passamos 9-9-5, mais, na prova da rotatória. 9-9-5, mais, aproe a cabeceira e reporte estabilizando a final, final no 7. Companhia autorizada a ingressar via Juliette para o pátio principal, gate 08. Eu ingressar, parte principal, ponto gol, gate 08, gol, no 94. Oi, Salvador, boa tarde, o voo 9046, está no ponto de ponto de espera da 1-0. 4.000 pés, gol na 924. 4.000 pés, 924. Controle Salvador, é o Índia 9 Alfa, solicita atenção para 2.500 pés. Autorizado, Índia 9 Alfa, afastado 20, no máximo 20 milhas, 2.500 pés, que é negar no 093. Autorizado, atenção para 2.500 pés, o Índia 9 Alfa. Standby for copy. Trezona 44, salas 44, terminou 219. Da sala 219, 3144. Bona 0, qual foi autorizado a decolar? 20 100 graus, 1-4. Autorizado a decolar, dá 1-0, gol 9046. 5-6 X-ray. Cria. Gol 924, vou direto, dona. Direto, dona, 924. O 924, confirme sua velocidade. 2709. O 924, mantenha a high speed para sequenciamento, é o número 3 na aproximação. O tráfego P7 está 15 milhas à sua frente. Patango 9 Merec Mike, está ingressando já ao final do 17. Estou autorizado, pista no 7, 9 Merec Mike, vento 90 graus, no 5. Livre pouso, 9 Merec Mike. Five Red Cop. 15 cleared to Belo Horizonte. Flight level 150. Take off runway 10, right turn. Dial departure, land after direct emails. Correction, Scott code 5036. Salvador approach frequency 10.8. Nove, dois, quatro, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, 9.24. 25, your departure, Dael, departure, Leda, after, direct, Ilhéus. Paulo Salvador, boa tarde, azul, 4.089, 500 quilos, estou 3.40, 4.40. Azul, 4.089, aguarde para a costa. Para qual saída, tá? Saída da Eoleda após Eut. Da Eoleda, Eut, obrigado. Rua 240, limite ao localizador. Reduz a velocidade para 200 nós. Tráfego precede está 9 milhas à sua frente com 170 de grau de speed. Reduzindo, então, 3283. Salvador approach frequency 1.25 negative. The first turn right. Meia zero zero, acende a indicação, autorizada a chegada a Mali, desça para nível de voo 050, que é legal no 013. É o 50, chegada a Mali, com V3, eu vou morrer, já. Ready for startup. 25, report right for taxi. Tá, 3283, reduz a velocidade 1.970 nós. Tá, reduzindo. Em que mais que assistiu nossa questão livre? 0 nós, desça para 2.000 pés, já pode estabilizado no localizador. Descendo para 2.000 pés, reduzindo, reportará estabilizado no localizador 924. Vitória, via Uperusk 5.0, após eu, desapoio de acordo com a outra prevista no plano de voo. O nível autorizado é o 3.40, decola da pistão na 0, primeira curva à direita, saída da Eoleta após Eudes, transponder 5.060, controle 1.20.8. 00, desça para 3.000 pés, que é legal na 0.03. Para 3.000 pés, na 0.03. Cola da 1.0, na direita, saída da Eoleta após a Eudes. Transponder 5.060, controle Salvador 1.20.8.0. 4.089, cotejamento correto, após de pronto para o estacionamento. Reportar a condição, está na ponta 9, obrigado. 2.15. voo 9046, apenas para sua informação de tráfego. Tráfego à sua posição de 1 hora, 46 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo 190. Tale 130 da Força Aérea Brasileira. Gol 1328, acena identificação, autorizada a chegada à mar e desça para nível de voo 060, que é legal no 013. Toma identificação, descendo via mar para o 060, no 013, gol India Bravo. Check the gear clear to land runway 10. We are the 092 degrees, 15 knots. We're clear to land runway 10 with gear down locked. Train to Bravo. Estabilizou, TAM 3283. TAM 3283, chame torre 198 decimal 95. 1895. Arara 00, curva esquerda pro 170. Salvador Ground, good morning, go 1806. We have information, kilo. Puxa, está na 3 mil pés, aguarde para prosseguir na descida. 605, por alto, equipe de solo, reporte para o ataque. Ataque 3605. Copiou, Arara 00. Arara 00, complete curva esquerda para o localizador. Pro 150, mantendo 3 mil pés ainda. Gol 9046, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Centro Recife 251, 3395, gol 9046, corte. Centro 3283, final, aguardando a sinaliza. 3283, continua a aproximação, vento 090 graus, 149. Sente. Tango Bravo Twist, mantém-se em condições visuais 1500 pés, que é legal na 013, informa o tráfego a sua posição de 11 horas, rumo ao sudoeste, mantendo 3 mil pés. Sale 295 da Força Aérea. Tango 24, passando Duna, completa de aproximação, chame torre 118 decimal 95. 295, 1924. Arara 00, informa o tráfego à sua direita, a 3 horas, 2 milhas, mantendo no 1500 pés, no rumo nordeste. E meu posto, 3283. Quase, reporte on intersection hotel. Oi, Salvador. Boa tarde, voo 924. Voo abaixar travado. Aproveite o taxi, vai a Alpha Juliet April 1 em Lima. Com Lima, call tower frequency 118, decimal 95. Gordo 65 na escuta do controle. Gordo 600, desça para 2 mil pés, autorizado final em LS, repostabilizado no localizador. 2 mil, autorizado LS, repostaremos na lock, gol 900. Gordo 328, desça para 3 mil pés. Para 3 mil pés, gol 328. Central, good afternoon, go ahead please. 6-5, vem, vai, Salvador, VOR, pode Salvador VOR. Montana, flight level 190, good 6-5. Put the 5 in the position. 3-3, solo 5-6, livre direita, só 1-2-1, décima 9. 1-2-1, 3-3-3-4. 1-3-4, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1, sem sistema, 1-5-9. Livre pousão no 0 para 1-9-2-4. Salvador, Arara 00. Range, Abra. Pode iniciar no machado travado, ajuste 1-0-3. Arara 00, tá? Nacional, trem machado travado. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte para Juliette, 3-2-3. Coordenação com o tráfego local, reporte para a prosseguir na subida. Certo, pelo. 97, acena identificação, autorizada a chegada a bom, fideça para 4 mil pés. QNH-1-0-1-3. 95, altímetro 1-0-1-3. Confirme somente pessoas a bordo e alternativa? 134 a bordo, alterna Galeão 3605. Prossegue Pátio, Índia, pode espera 1895 a 3603. Want to 5 clear crossing to runway on Delta. Call the ground 121 this morning. Zona 34, solo 58. Frequência do solo 121 this morning. Zona 9, 24. Só para 2 mil pés, autorizado sinal ILS-X-Way. Reportabilizado no localizador. Para 2013, reportabilizado no localizador. Bom, no 322. Em ascensão 120, Juliette Quebec Kilo. Livre ascensão, reporte para lançamento. Papatango, Juliette Quebec Kilo. Station will call the 1211, Juliette Gate 3323. Zero, zero, livre pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Livre pouso, parada 00. Irá aguardar a passagem do Rumba 2, correção. Embraer 1-1-0 na Taxi Delta. Aguardando, 9-2-4. Five, continue taxi to holding point via Alpha. Juliet, after April 1, as a on-hold point call tower frequency 118, this call 905, KNH-1013. Autorizado, 1-9 pés, o Índia 909. Com 1924, autorizado para seguir o táxi até o via Alfa Juliette até o gate 1-0 do código pessoal. Alfa Juliette 1-0 do gol 9.